volta e meia eu esqueço e entro em outro site e saio da Rio Sul Rádio. Que saco! Ora, é só baixar nosso aplicativo para o Windows. Com ele, você nem precisa entrar no navegador para ouvir a Rio Sul Rádio. No site da Rio Sul Rádio, você encontra um link para download e também um vídeo explicando como instalar. Aplicativo para o Windows da Rio Sul Rádio. Ah, agora sim. 21 horas e 4 minutos. Que tipo de música você quer na sua festa? Você quer flashback? Somos especialistas. Você quer rock? É o que a gente gosta de tocar. Você quer pop rock Brasil? Demorei muito pra te encontrar. É a nossa cara. Agora eu quero só você. Você quer dance music? É com a gente mesmo. Você quer samba? Somos especialistas. Você quer um forrozinho gostoso? Isso é com a gente. Você quer funk? Para. Para isso, é melhor você procurar outro DJ. DJ Nandão e DJ Beto Campos. Nossa especialidade é música boa. Telefones DDD 24-2109-3879 ou 99-997-1114. Sua festa de casamento, bodas, aniversário, no melhor estilo. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé. Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Edition Europa. Olá pessoal, aqui Urbano Carvelli mais uma vez pelas emissoras coligadas ao Parabólica Network, bem no meio do teu dial Around the World, trazendo sons, músicas e as novas tendências com mais uma edição do Parabólica Europa, como sempre ao vivo direto do 12º andar do Funk House Europa em Berlim. Parabólica Edition Europa. E tá no ar a edição de número 106 do Parabólica Europa. Aqui em Berlim, um frio do canário, mas a gente tem Stoff und Schnaps für das Jahr 2017. Aliás, o ano tá começando hoje, né? Com Stoff und Schnaps. Alles, was wir benötigen, um das Jahr richtig gut anzufangen. Lass uns feiern. Mit deiner Alten chillen wir, kein Problem. Dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Mit deiner Alten chillen wir, kein Problem. Dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff. Und Schnaps. Wenn deine Alte chillen will und mich anruft, komm ich vorbei, denn ich bin flexibel. Jetzt bin ich im Klo und stehe vorm Spiegel. Ich werde nicht lügen, wir wollen was verdienen. Erhöhe das Tempo, schweiß auf der Stirn. Mobilen riesig, alles easy. Meine Schuhe dreckig, ich hab nie gebettet. Ein bisschen Sex und ich bleibe liegen. Ich komm mit Honeyflex, wir rauchen und zählen Cash, weil wir immer kassieren. Seine Mom ist hart und mag es wild, sie liebt Sex. Ich buch's, wenn deine Alte chillen will, kein Problem. Dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Und deine Alten chillen will, kein Problem. Dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Wir sagen ja zu MDMA. Deine Frau ist eine Schlampe, sie liebt ein Paar. Kein Blatt vom Mund, ich sag, was ich sag. Denn wenn's mir schlecht geht, ist immer. Monat am Start. Ey, Bitch, mach Platz. Wir kommen rein, alle zusammen. Wirklich, deine Mutter kennt das. Turk Bitches wie dich, die kenn ich und seh es jedes Mal. Morgen weißt du nichts mehr, das ist egal. Also, alles easy, siehst du? Ich ruf kleiner an, er kommt dazu. Es wird nicht lange dauern, bis meine Zeit kommt. Du riechst halt um Sex, wenn ich von deiner Alter chillen will, kein Problem. Dann komm ich vorbei, ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps und deine Alte chillen will, kein Problem. Dann komm ich vorbei, ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem. Bling, bling, bling. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem. This is another hit. radio, your soul, 24 hours a day, the sound of the future. You got again, I've got the flower, you've got your pride, I've got my shame, you've got your light, weather is mine, you're covering. Africa Edition Europa.

is rolling back the years, rolling back, starting a journey into the sound, moving faster and bringing you rewind back in time and space. ohne Erlass Fan Pass, den Mic Check mach, es kracht mein Textbank. Jeder geht jetzt da, weil Def hat die Tracks halt mit dem Funk Extrakt. Tornado, Colabo, Hardcore, auf Stage wie Cambo, Al Capone in Chicago. Das passiert, alles verblasst, wenn unser Takt mit dem Bass regiert. Ihr habt kapiert, fasziniert, mein Style Funk pur wie weiße Handschuhe. Mach gleich jede deine Plattenkiste zur Schatztruhe. Auch die Freiheitsstatue steht nicht steif da, stur. Auf der Tanzfläche gibt es keine Parkuhr. Es geht um Party-Hats, Anti-Stress und nicht anderes als Funky Funkiness. Ja, wir haben die Tracks und ihr habt die Steps. So geht ab wie jetzt auf dem ganzen Fest. Ich erleg die Musik auf und schon geht die Party. Jeder tanzt, ist gut gelaunt, der Raum ist voll Magie. Warum nur sind die Vibes so speziell und so funky? Jeder schreibt sie O-N-I-L, so als der NC. Original, originell, phänomenal, T-O-N-I-L. Hier geht ab, Body Bell, zu Heavy Metal, zu Funk, zu Soul, zu Calypso, zu Rap, zu Blues, zu Ska, zu Rock'n'Roll, zu Salsa, Jazz, High Life, Drum and Bass und Soul. Electro, Reggae, Ragga, Go-Go, wie ein Gitarren-Solo. Jeder legt los und tanzt wie die Roller Drums. Wir sitzen alle in einem Boot, zur Show verdammt. Und wären alle musikalisch tot, ohne Funk, bleiben zeitlos konstant. Während Mode schwankt durch Quoten-Junk und tun, was der Flow verlangt. Als Vibes-Forscher, Style-Versorger, Rhyme-Transporter, Skills-Reporter, Hit für Hit, fit wie Sportler. Trouble-Funk-Maker, in Peace du siehst, du kriegst die Beats, the G's for Freeze, Police, for Breaker. Boogaloo-Shaker, DJ-Operator, Boogaloo-Shaker, DJ-Operator, Boogaloo-Shaker, DJ-Operator. Take it to the bridge, ziehen rüber den Fader. Tony L unaufhaltsam. Tony L unaufhaltsam. DJ legt die Musik auf und schon geht die Party. Jeder tanzt, ist gut gelaunt, der Raum ist voll Magie. Warum nur sind die Vibes so speziell und so funky? Jeder schreibt C-O-N-E-L, so als der NC. Rewind, back in time and space. Take a look at yourself, you're going somewhere. Such a beautiful thing, when it feels right. No, it's never too late, to believe in something. But open your eyes, see what the world is saying. You should see how good you look right now. You should see how. Your reflection, you're a beautiful thing, and it feels right. Give a little bit more, try a little bit harder. Could do anything, hear what the world is saying. You should see how good you look right now. You should see how. and space. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that horse? What does the frog say? Edição de número 106 do Parabólica Europa, Kirbanão Carvelli. Nesse bloco você ouviu Ed Sheeran, Shape of You. Depois tivemos Steve Aoki, Lewis Tomlinson com Just Hold On. Depois ainda Rewind, Back in Time and Space com Robin, Dancing on My Own, Tony L, Tornado, Dirty Vegas com Latin Night e Elvis the Fox. Agora fala a verdade, o bloquinho foi show, não foi? E com tanta música boa ainda tem gente ouvindo sertanejo e funk. Dá pra entender? Não, o mundo tá perdido, brother. Segura aí. Parabólica Edition Europa. Little soul 24 hours a day. Parabólica. I used to know you better, better than anyone. Now I don't know you at all. You used to keep my secrets. So love has been the deepest. Now I got someone else to call. Just cause I don't make a thing about it, don't mean that I'll never think about it. Cause I do. Just cause I learned how to live without you, don't mean that I ever really wanted to. I miss you. You don't care. Guess I just don't know what to say. Don't know if you remember that night in late September. For me, it feels like yesterday. Just cause I don't make a thing about it, don't mean that I'll never think about it. Cause I do. Just cause I learned how to live without you, don't mean that I ever really. the music never stops. Europa. Tarantarantarã, esta é a edição de número 106 do Parabólica Europa. Aqui o Urbanão Carvelli falando ao vivo e a cores, bem do meio do teu dial, através de uma das emissoras associadas à rede Parabólica. By the way, falando de Berlim, na Alemanha, pra você não pensar que eu tô aí, sei lá, em algum canto escondido, estamos aqui bem no coração da Europa, trazendo o que há de melhor, os lançamentos. É que acabou de sair aqui, você ouve ao vivo no Brasil, aqui pelo Parabólica Network. Neste bloco você ouviu Chris Wake Up, Get Down Tonight. Depois tivemos Grey, I Miss You, Monaco Promise, Golden Features com Wolfie, Banks, This Is Not About Us e Tini com Got Me Started. Urbano Carvelho fica por aqui. Semana que vem você tem Serginho Ricardo, direto dos Estados Unidos, com mais uma edição do Parabólica América. E pra você que fica, não se esqueça, se passar, tiver passando em algum lugar e vem encantador de burro, pão nele, galera. Dá boi não, hein? Brasil tem que acordar. Vamos lá, até mais, tchau. Parabólica. O artista. Olá, pessoal, nós somos da Banda Mutran e estamos aqui também na RioSulRádio.com. A arte. E você? RioSulRádio. 22 horas e 8 minutos. Sistemas, internet, manutenção, informática, criação de programas, websites, consertos, informática. Telefone 98-148-1193. Informática, atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Informática, e por que não? Sim, informática. Rio Sul Rádio.